Eletrostática. Porções multifacetadas do espectro sonoro. Um programa de Ricardo Carvalho. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Eletrostática. Todos os domingos, entre a 1 e as 2 da manhã, aqui na antena da Rádio Universidade, e a qualquer momento do dia, em eletro-estática.blogspot.com. Os sons iniciais desta emissão de hoje vão para os nórdicos Alok, a dupla oriunda da Noruega de Tromsø, constituída por Esper Soman Eide, encarregue dos laptops, ainda por Dag Ara Haugen, ao nível dos instrumentos, dos restantes instrumentos musicais. Ele já tem um registro para este ano, que se chama Amateur. Contudo, vamos ouvir Miniatures, de 2005, e este Building Instruments. Muito boa noite e sejam bem-vindos. Thank you. Thank you. Agora ao universo de Colin Leon de Silencious. depois do tema-título de Colin, do álbum Leanne Silencious. Colin, que neste registro passa a utilizar alguns instrumentos que são pouco ouvidos na música contemporânea, casos, por exemplo, da viola da gamba, ou ainda uma forma aproximada de harpa, ela que foge então às composições sonoras a que nos habituava. De Gävlen, da Suécia, os Library Tapes, Höstluft, ouvimos por aqui Dies Daga Dima. Passamos agora para o nipónico Shuta Hazunuma. O tema chama-se Idol Junta. O álbum esse denomina-se OK Bamboo. Thank you. We'll be right back. quase no fim desta emissão de Eletrostática. Os sons dos Twin Sister Moon, Levels and Crossings, tema e título para este álbum. Por fim ficamos com um novo projeto de Aidan Moffat, chama-se LPR. Vamos encerrar esta emissão de hoje com Ghost Song. Ficam então as despedidas de Ricardo Carvalho. Muito boa noite e até para a semana.